Introdução ao Workshop 623. Previsão para 2026. Controle chinês das terras raras. O Ocidente precisa do plasma. Conectado ao Sol. Câncer resolvido. Carbono 14. A mudança começa. Grande parte do workshop de hoje foi uma previsão do que acontecerá este ano em 2026. O antigo começará a desmoronar e dará lugar ao novo. Veremos a queda de regimes políticos e econômicos e uma versão mais nova surgirá por um tempo. Em geral, a humanidade começará a mudar em direção aos valores universais, mas isso não acontecerá da noite para o dia. Levará tempo para se estabelecer, mas começará. O Sr. K explicou claramente por que ele acha que isso vai acontecer. Ao longo dos anos, ele tem nos explicado como os chineses foram para a África e adotaram uma política oposta do Ocidente, que era pagar quase nada pelos recursos e, quando eles não conseguiam mais obtê-los, eles saíam e deixavam para trás sua bagunça de pobreza e poluição. Por exemplo, no Congo, os chineses eles construíram, por outro lado, escolas, hospitais, estradas e, para cada chinês empregado, eles treinavam 4 africanos para que pudessem fazer o trabalho por conta própria. E, naquela época, os chineses pagavam um preço justo pelos recursos. O motivo para tudo isso era, eventualmente, obter o controle sobre todos os materiais de terras raras e metais preciosos ao redor do mundo. Este ano eles alcançaram seu objetivo e agora começaram a interromper o fluxo de matérias-primas para as indústrias ocidentais. Há alguns meses, eles pararam de fornecer ímãs especiais necessários para o funcionamento das indústrias e, recentemente, eles pararam de fornecer prata, que é necessária para armas, carros, computadores e muitas outras coisas. Se a Tesla, a Samsung e outras empresas quiserem continuar, elas terão que transferir suas fábricas para a China. Isso criará uma enorme crise econômica no Ocidente. E a única opção que resta é o Ocidente aceitar a nova tecnologia do plasma e começar a produzir materiais a partir dos campos magnéticos do universo. E é por isso que o Sr. Cash mostrou a produção de materiais como ouro em Pequim em maio do ano passado. Isso foi comprovado pelas experiências realizadas pelos militares chineses no ano passado também. É também por isso que foram publicados artigos científicos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos para a corporação Mark Gray. Tudo foi preparado para avançar com a tecnologia. A única coisa necessária é a aceitação pelos governos ocidentais e agora os chineses estão proporcionando essa oportunidade agora em 2026. Este é um resumo básico de onde estamos agora com o lançamento da tecnologia do plasma na Terra. E há algumas semanas, o 13 Atlas, ele liberou enormes campos magnéticos no nível da alma do homem, ou energia central do corpo do homem, para elevar toda a humanidade e ajudá-la a dar esse passo adiante. Isso também é um cumprimento de todas as profecias escritas nos livros sagrados do homem, de que a era das trevas daria lugar à luz e que o leão se deitará com o cordeiro. Este é o ano em que tudo isso começará e só poderá ser cumprido através da implementação da tecnologia do plasma, conforme ensinado pela Fundação Cash. Não se trata da compreensão do estado da matéria do plasma ou da ionização dos elétrons. Trata-se do plasma em termos de campos magnéticos e gravitacionais e de como o universo realmente funciona e é entendido como conhecimento da criação ao qual todos têm acesso através de sua energia interna. No momento, a humanidade só aceita a ciência baseada na matéria como real e nega o lado da energia da vida. É por isso que os cientistas não conseguem entender por que a luz se comporta tanto como onda quanto como uma partícula. E então, para tentar explicar isso, eles criaram várias teorias, como a teoria quântica mecânica. Mas isso permanece apenas no nível do estado da matéria e é incompleto. Explicamos há algumas semanas que o estado de campo ou onda é o estado original e que os campos estão sempre emanando do Criador como raios cósmicos, plasma de hidrogênio ou qualquer outra coisa, e quando eles interagem com os campos de um ambiente local, eles manifestam assim o estado da matéria ou o que eles chamam de partículas. É uma compreensão muito clara e simples essa de por que e como vemos ondas e partículas. Isso significa que os campos magnéticos que irradiam do Sol se tornam a Terra, e à medida que os campos continuam a irradiar, eles interagem com a inércia e os campos magnéticos e gravitacionais dos ambientes locais do planeta e eles se tornam todos os diferentes elementos ou manifestações do estado da matéria. Por exemplo, os enormes depósitos de cobre lá no Congo foram originalmente criados dessa forma. E então o homem os extraiu do solo, os refinou e os chamou de cobre. Para provar que isso é realidade, não uma teoria, o Sr. Cash demonstrou isso publicamente em maio de 2025 em Pequim, quando produziu ouro a partir da interação de campos de plasma de reatores giratórios. Isso também foi testado com os militares chineses e confirmado por seus laboratórios. Um artigo sobre esses experimentos foi publicado no mercado de ações dos Estados Unidos. Independentemente da prova, isso não está sendo aceito por outras razões, na verdade, como políticas e econômicas. Tudo isso aponta para o fato de que nossa ciência atual é extremamente limitada em sua compreensão e precisa ser atualizada para incluir tanto os estados da matéria quanto os da energia, o que causará assim um avanço maciço no conhecimento e na tecnologia do homem. Este é o ano 2026 em que devemos começar a ver essas mudanças em nossa compreensão. Einstein observou que quando o elétron se movia ou girava, os outros também começavam a se mover. Hoje o Sr. Cash acrescentou que eles se movem para outro lugar no universo. Então ele disse que como as células do nosso corpo foram criadas pelos campos do Sol, isso significa que elas também estão conectadas ao Sol. Portanto, uma célula do nosso cérebro está conectada a algo no centro do Sol. O Sol está conectado à galáxia ao universo e assim por diante até o Criador. Cabe a nós refletir sobre o que isso significa. Se movemos algo aqui na Terra, então onde no universo isso move outra coisa? É assim que as mudanças feitas na alma do homem afetarão o resto do universo. Pensando apenas localmente, nossa relação com o Sol é muito maior do que jamais imaginamos. Há evidência de que todas as culturas antigas do Oriente Médio à Índia veneravam o Sol. Ainda outros hindus religiosos, se puderem, ao acordarem pela manhã, eles tomam banho em um rio sagrado e oferecem água ao Sol nascente. Será que eles estão conectando todas as células do seu corpo ao seu Criador sem saber disso? De certa forma, eu gosto de pensar no Sol como nossa mãe e nosso pai, que é Mata Pita. Parece que o Sr. Cash está insinuando que como a China agiu e permitiu a exibição da criação de materiais, isso fará com que o Ocidente também aja nessa área. Mas como ela se sobrecarregou com o acúmulo da maior parte das terras raras e outros recursos do mundo, a China então não será capaz de seguir em frente. Eles precisam pagar a enorme dívida que criaram. Algo semelhante aconteceu na África há 25 anos, quando eles conseguiram adotar a nova tecnologia de telefonia celular e ultrapassaram os americanos, que ficaram presos ao fato de ter que pagar a dívida pela instalação de cabos, que em certa época havia sido a nova tecnologia e que foi ultrapassada. A situação atual com a China permitirá que o Ocidente, se ele abraçar a nova tecnologia do plasma, dê um salto de centenas de anos. Mesmo no estado material, percebemos que o câncer é outra entidade dentro de nós que nosso corpo começa a alimentar. Mas agora ele está dizendo que o câncer é como outro sol dentro de nós. Como podemos usar esse entendimento para mudar nossa relação com ele? Ele é como um buraco negro que para a largura de banda dos nossos olhos parece escuro, mas para a largura de banda do universo parece mais brilhante do que o nosso sol. Isso significa que é relativo à força do campo magnético gravitacional com a qual podemos nos identificar, que por sua vez é controlada pelas emoções e pela nossa capacidade de conhecer a nossa alma. O segredo da vida no universo é ser capaz de controlar a força do campo magnético dentro de nós mesmos. E a razão pela qual a quimioterapia funciona é porque ela adiciona campos ao câncer e altera sua força de campo, e talvez ele se torne assim uma energia que o corpo pode usar. Mas então as pessoas podem morrer de um resfriado porque a quimio ela destrói o sistema imunológico por meio dos microcanais dos nossos ossos. O Sr. Cash ele sabia ler raio-x quando ele era bem pequeno e bem menino, e ele deu uma analogia interessante aqui. O câncer ele aparece branco em um raio-x, e os cientistas dizem que é porque o tecido tumoral é mais denso e bloqueia a radiação. Os ossos também parecem brancos. Ele diz que o câncer é uma fonte de energia, e se você usar o raio-x contra o sol, tudo fica branco e você não vê nada. Será que é porque tudo se transforma em energia? E o enigma é que o câncer tem a mesma característica que o osso e você encontrará a solução lá. Obviamente, há um nível mais elevado de conhecimento oculto aqui nessas palavras, mas se pudermos pensar no câncer como uma energia e sua força de campo for uma manifestação das interações das emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade, então talvez possamos encontrar uma conexão com ele através das emoções das quais temos consciência e tentar assim absorver a energia. Esta é realmente uma prática de como vamos viver no universo, onde tudo se baseia na pureza das nossas emoções e na capacidade de controlar a força do campo magnético dentro de nós mesmos. Enquanto isso, a tecnologia do plasma está aqui para nos ajudar com parte da força do campo. Há uma confirmação muito interessante do que o Sr. Cash disse sobre o câncer dos ossos serem a mesma coisa, que é proveniente do trabalho do Dr. Heike Gerd Hammer, que é fundador da nova medicina germânica. Um buscador de conhecimento me explicou que o Dr. Hammer era um oncologista e que ele coletou uma amostra de um osso e uma amostra de câncer ósseo. E os outros médicos, eles não conseguiram distinguir qual era o osso e qual era o câncer. Portanto, ele concluiu que o câncer, da forma como eles o definem, não existe. Sabemos que o cálcio está presente tanto nos ossos quanto no câncer, e todas as células contêm cálcio também. Esse buscador de conhecimento, ele fez uma ressonância magnética do cérebro com uma médica da Nova Medicina Germânica, e ela disse que ele teve câncer quando ele era criança, provavelmente nos joelhos. Surpreendentemente, ele respondeu que tinha sentido dores extremas nos joelhos quando ele tinha 13 anos. Mas os médicos lhe disseram naquela época que era porque os ossos queriam crescer mais e não estavam conseguindo. Eles nunca encontraram nenhum câncer ali, os médicos, naquela época. A médica da Nova Medicina Germânica disse que isso era porque eles não entendiam isso. De acordo com os anos de pesquisa do Dr. Hammer, em 60 mil casos, o câncer, ele se forma para resolver certas condições emocionais e, com o tempo, o chamado câncer nos joelhos desse buscador de conhecimento se integrou ao osso, mas deixou seu rastro no cérebro, que foi detectado pela ressonância magnética. Isso é impressionante, porque até onde sabemos, o Dr. Hammer, ele nunca ouviu falar do Sr. Cash da ciência do plasma, e ele criou suas próprias teorias com base em suas pesquisas. E o que é interessante pensar é que se os médicos tivessem dito ao buscador de conhecimento que ele tinha câncer, o medo e as emoções poderosas geradas disso poderiam ter complicado o processo natural de cura do corpo e levado a tratamentos desnecessários e possível morte por conta desse câncer. Felizmente, eles não sabiam disso, e o tecido extra que chamamos de câncer foi simplesmente assimilado pelo osso. Deixados por conta própria, o corpo e a alma foram capazes então de converter a força do campo do câncer, entre aspas, em si mesmos. E isso corrobora o que o Sr. Cash disse, que o câncer tem a mesma característica que o osso e que você encontrará a solução ali. Há muito que podemos aprender com a Nova Medicina Germânica sobre como as emoções se manifestam como estado da matéria no corpo. A Fundação Cash tem uma tecnologia para produzir carbono-14 que eles produzem em grande quantidade de laboratórios. Ele disse que, como campo, o carbono-14 é um raio cósmico, mas não está claro o que significa. Então ele não respondeu diretamente se isso faz parte da tecnologia de raios cósmicos para produzir materiais a partir dos campos. Ele disse que faz parte do trabalho universal, mas não do nosso trabalho. Portanto, não sabemos se foi isso que eles usaram para produzir o ouro em Pequim. Há muito conhecimento oculto no trabalho dos campos e ele precisa dedicar tempo para tentar esclarecer isso para os buscadores de conhecimento que trabalham nos laboratórios da Fundação Cash. Tudo na criação é baseado no trabalho da interação dos campos, e os buscadores de conhecimento que têm bolas de raios cósmicos devem entender que elas são entidades vivas que comem ou consomem energia e criam matéria, e tudo mais que uma entidade viva pode fazer. Não surpreenda se elas mudarem de cor as bolas, aumentarem ou diminuírem em quantidade. Se diminuírem em quantidade, não pense que você perdeu algo. Entenda que você precisava dos campos que elas lhe proporcionaram. Um dia explicarei em detalhes como o carbono-14 é criado, pois ele é a pedra angular das energias do Criador. Coincidentemente, o Ano Novo e o workshop de hoje aconteceram juntos na quinta-feira e os ensinamentos do Sr. Cash nos deram muita esperança para 2026. Ele aplaudiu os buscadores de conhecimento por terem sofrido tantas ridicularizações e alguns até mesmo terem sido internados em hospitais psiquiátricos por suas famílias, mas mesmo assim, nunca perdemos a esperança e continuamos a apoiar a Fundação Cash e a Ciência do Plasma todos esses anos. Tenho orgulho de terem permanecido firmes ao lado da Fundação Cash, e à medida que esta crise se desenvolve, os governos serão forçados a aceitar a nova tecnologia e, nessa altura, eles reconhecerão a importância dos buscadores de conhecimento e a sua contribuição para a humanidade por trazer as mudanças. Permaneçam humildes quando eles os elogiarem e não tentem se vingar daqueles que possam ter magoado vocês. Ele disse, meu amor vai para todos vocês incondicionalmente, assim como o conhecimento que eu dei a vocês. Somos professores universais e cumprimos nossa promessa ao nosso Criador. Tenham um maravilhoso 2026, mas sabem que a mudança chegou e vocês a verão. É o ano de cumprir as promessas do passado e haverá mudanças massivas e o início da paz mundial. Uma a uma, as moedas das nações entrarão em colapso e o mundo se unificará em moedas sob a bandeira da moeda Cash. Ela será aceita, mas ainda precisa de muito esforço. E ainda tenho mais alguns anos para completar a paz mundial antes de partir. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 623. Feliz ano novo para vocês e espero que tenham um ano maravilhoso. Este ano será turbulento e nossa previsão de mudança em muitas dimensões. De certa forma, este é o ano em que a raça humana passará pela mudança prometida. Veremos muitas coisas antigas com as quais nos acostumamos se desfazerem, e uma versão mais nova das mesmas coisas surgirá com o tempo. Veremos a queda de regimes, economias e comércio. Veremos o fim do homem valorizando o que a Terra possui e ele começará a valorizar o que o Universo possui. Como sempre disse, esta tecnologia não será aceita por causa de sua beleza, mas por causa do medo da aniquilação do homem, seja na dimensão da vida, na economia e em tudo o que construímos em torno de nossas vidas. Todos nós olhamos em diferentes direções e dimensões, pensando que isso ou aquilo iria acontecer. Mas eu me sentei em segundo plano observando as coisas e sabíamos que tínhamos que deixar o Ocidente para trás e então transferimos a Fundação Cash para empresas chinesas, porque sabíamos que o ponto de partida da mudança viria da China. Muito provavelmente nas próximas semanas veremos o colapso das economias. Muitas pessoas e alguns de vocês provavelmente perderão seus meios de subsistência e a partir disso, muitos de vocês construirão um novo futuro. A mudança está definida, mas não é da maneira que pensávamos que seria. No início dos anos 2000, eu estava sentado no centro de Kinshasa, na casa do ministro de transportes, com a sua esposa, e eu estava discutindo com ele como seria o futuro. Eu disse que tudo havia mudado e que o Ocidente estava cego para o que estava por vir. Cerca de 25 anos depois, o que eu havia previsto está se concretizando em 2026. A maioria de nós terá que abrir os olhos para ver o que está por vir. O que valorizamos nos levará a uma crise, e após essa crise, virá a alegria da liberdade e muitas outras coisas. No Congo, os americanos, britânicos e canadenses cavaram um enorme buraco, retirando todo o cobre da mina, e quando não puderam mais extrair e não quiseram limpar a bagunça, eles simplesmente inundaram o lago, e como ladrões na noite, eles foram embora, e o povo teve que sofrer com a poluição e a pobreza de ter sido roubado. Então os chineses chegaram e prometeram ajudá-los. Eles drenaram o lago e ainda conseguiram extrair cobre dali. Então eles construíram 1.000 escolas, 100 hospitais e 1.500 quilômetros de estrada conectando a mina ao ponto onde os navios são carregados. Eles fizeram um acordo de que, para cada chinês empregado, eles empregariam 4 africanos que foram ensinados a construir e operar a mina. Os africanos se tornaram supervisores e pagaram os preços atuais do cobre. O Congo fica com 50% dos lucros em dinheiro para construir a nação e eles cumpriram suas promessas de construir estradas, casas e tudo mais. Os chineses começaram a assumir o controle de todos os materiais de terras raras ao redor do mundo. O Sr. Cash viajou pela África e viu os chineses repetindo o mesmo processo de ajudar outras nações e então obter os metais e o que quer que fosse. Muitos chineses ficaram na África, porque construíram prosperidade nesses países. Se você é africano, então você sabe do que ele está falando. Os chineses começaram a assumir a criação de galinhas e isso criou um grande problema para os africanos. Atualmente, não há um único setor no mundo que não seja afetado pelo controle chinês sobre os metais de terras raras e outros materiais. Hoje eles controlam a prata e não permitem mais sua entrada no mercado para venda. Eles a mantêm para sua própria industrialização e não exportam um único grama dela. Eles são muito inteligentes, basta observar o preço da prata. Eles controlam 70% a 80% dos metais preciosos e metais como zinco, cobre e tudo mais. O Ocidente ainda não compreendeu o problema. O público não sabe que empresas como Tesla, Samsung e outras não podem operar sem a prata. E os chineses não estão dizendo que elas devem ir à falência, mas sim que elas devem transferir suas empresas para a China. Assim elas terão matérias-primas em abundância, sem restrições, para poder gerir as suas empresas lá. Elas estão oficialmente transferindo a revolução industrial de volta para a China. E se tudo for construído e exportado da China, não haverá escassez. A Tesla e a Samsung podem fabricar todos os seus telefones e sistemas de comunicação na China. E à medida que as pessoas perderem seus empregos, isso trará revoluções a nível internacional. Todos os empregos irão parar na China em 2026. Então a tecnologia, a ciência e o desenvolvimento da Fundação Cash se tornaram uma opção. Os americanos, britânicos, iranianos, chineses e todos os outros estão brincando apenas com o estado da matéria. Agora isso levará a tempos difíceis, especialmente para o Ocidente. Esta é a melhor oportunidade para mostrar ao homem o poder da energia da matéria. Uma evolução na ciência virá em 2026 quando o homem aceitar a dualidade ou a gemiosidade da energia e da matéria. Ninguém nos serviu melhor do que o governo chinês. Eles gastaram bilhões para assumir o controle de todos os materiais de terras raras, mas agora eles ficaram presos como o resto da humanidade com o estado da matéria. Eles não sabem o que vocês, buscadores de conhecimento, sabem, que existe a energia da matéria e que o conhecimento começará a surgir assim. É por isso que criamos a moeda que estabelecemos a estrutura do Conselho Universal. A partir de hoje, vocês começarão a ver as nações ocidentais aderirem à tecnologia cash, porque elas precisam das matérias-primas para a sua indústria. O único lugar onde mostramos isso publicamente foi na China, em maio do ano passado. Convertemos energia em massa em Pequim. Foi a confirmação e a rejeição da teoria das ondas e trouxe o conhecimento da existência ao homem. Mostramos a criação da matéria a partir dos campos universais. A humanidade ficou presa no estado da matéria e se esqueceu da parte das ondas. Usamos a onda para poder criar mais matéria, sem depender dos outros. Há também a coisa engraçada que Einstein observou, que é quando um elétron se move, o outro lado também tem que se mover e se move. A nação chinesa se sobrecarregou com o acúmulo de tanto estado de matéria que o Ocidente dará agora um salto em tecnologia de centenas de anos na próxima década. A China ficará sobrecarregada com uma das dívidas mais pesadas que o homem poderia imaginar. Enquanto o Ocidente produzirá materiais conforme necessário usando a tecnologia de plasma. Já mostramos isso há 2 anos em teste de laboratório, onde produzimos alimentos, medicamentos, para uso agrícolas e tudo mais. No momento, o homem se prendeu ao estado da matéria, mas logo veremos as mudanças. Quando os cientistas começarem a entender, eles vão venerar cada um de vocês, buscadores de conhecimento, porque vocês entenderam algo que eles não entenderam. Isso não está acontecendo aleatoriamente. Está saindo do que organizamos e compreendemos. Estamos chegando ao ponto em que o dólar e o yuan entrarão em colapso e o mundo buscará uma moeda estável que todos possam ter e que não perca valor. E é por isso que começamos a moeda cash e ela apareceu na semana passada quando apresentamos o jogo da iluminação. E muitos de vocês compraram as unidades de rede de uma nação que criarão uma organização financeira independente dos bastidores. Não importará onde vocês moram, porque todos seremos iguais. Este é o cumprimento das profecias do passado. Como vemos hoje, os chineses estão parando a exportação de prata. Há algumas semanas, eles pararam de exportar ímãs para as indústrias ocidentais e sabemos que eles têm controle sobre os materiais de terras raras. O problema dos Estados Unidos será que eles não serão capazes de defender a nação, porque cada míssil continental que os americanos produzem precisa de no mínimo 15 quilos de prata. Eles estão usando isso na Ucrânia e no Oriente Médio para poder proteger o regime de Israel. Então como eles vão substituir esses mísseis lá? Cada 1.000 mísseis requerem 15 toneladas de prata. Eles não serão capazes de comprá-lo no mercado. Isso forçará as nações a ver que não têm armas para matar outras pessoas, e isso trará paz. Isso reforçará as condições de paz, porque eles não serão capazes de fabricar mais mísseis. Estamos vendo algo semelhante com o colapso da economia no Irã nos últimos dias. As pessoas estão nas ruas e chamam isso de revolução, mas não é uma revolução. Elas estão mostrando ao governo que a inflação na economia está fora de controle. Uma revolução pode surgir disso. São todos os lojistas e donos de fábricas que estão nas ruas porque de manhã você compra algo por 10 dólares e à tarde o preço sobe para 15 dólares e à noite para 20 dólares e de manhã para 25 dólares. As pessoas estão constantemente perdendo, mesmo trabalhando o tempo todo. Isso é o que chamamos de inflação falsa. Isso é o que acontecerá com as nações cujas matérias-primas são controladas pela China. Muitos de vocês não terão condições de comprar alimentos. Os governos não poderão fazer nada a respeito porque os chineses pararam de vender os ímãs necessários para o funcionamento das indústrias. As fábricas, empresas e agricultores não poderão usar seus tratores para produzir as colheitas. Isso tornará um círculo vicioso de escassez. Haverá um governo controlando tudo e esse governo dirá que é pacífico. Mas o povo não aceitará esse tipo de dominação por uma única nação. Isso abrirá uma chance para todas as nações buscarem uma alternativa e isso as levará a usar a nova tecnologia do plasma. Já temos sistemas que podem alimentar as pessoas através da internet que todos vocês testaram para nós. A partir de 2026 e pelos próximos 30 anos, veremos uma evolução na ciência e aceitação da energia para criar matéria que negamos até agora. Conversei com um dos homens mais ricos da América do Norte nas últimas 48 horas e eu expliquei a ele de forma simples que a matéria é criada a partir da energia. Quando você vê um ímã, você só vê ele se prendendo ao ferro, mas a partir dos campos de cima eu faço ouro. O homem ignorou o poder dos campos magnéticos e essa energia são os campos magnéticos em movimento. Ele ficou preso no lado da matéria das coisas. Então podemos entender como a vida está prestes a mudar. Todo esse trauma pelo qual passamos como humanidade, todos esses jogos que todos jogam tem como objetivo levar toda a humanidade a um ponto só. Vamos iluminar o homem com o conhecimento dos campos e não da matéria. E é disso que se trata a mensagem prometida nos livros sagrados. Trata-se de compreender o poder dos campos magnéticos em movimento e não a matéria presa no solo deste planeta. Se pensarmos bem, a matéria que vemos veio originalmente dos campos magnéticos do Sol. De certa forma, isso é uma confirmação da teoria das ondas de uma maneira diferente. E isso confirma o que Einstein disse, que se um átomo se move, então outros átomos se movem da mesma quantidade em outro lugar no universo. Três cientistas receberam o prêmio Nobel por isso no ano 2000. Faça a si mesmo uma pergunta. Se a teoria das ondas e a teoria quântica estão corretas, e se considerarmos a velocidade da luz e tudo mais como correto, então a humanidade ali ignorou algo muito importante que cabe a vocês entenderem. Eles disseram que quando um átomo se move, isso faz com que o outro átomo que está conectado a ele também se mova. Se a matéria neste planeta é criada a partir dos campos magnéticos do Sol, então onde está o outro átomo que está conectado ao átomo em seu cérebro? Ele está conectado ao centro do Sol, que, sendo o mesmo campo de interação, está conectado à galáxia e, finalmente, à alma do Criador. Isso resume ao fato de que o homem não tem escolha a não ser iluminado com o conhecimento da criação e parar de negar e ignorar a verdade sobre si mesmo, sua própria criação e sua própria dimensão. Se vocês aceitaram todas as teorias sobre a onda, o quântico, a teoria de Einstein de que quando uma coisa se move, seu par também tem que se mover, então vocês podem aceitar esse conhecimento de que à medida que cada célula do seu corpo se move, ela está conectada a algo dentro do Sol, porque é daí que ela veio. De certa forma, nosso Sol é o centro da alma, que está conectada a cada dimensão de energia dentro do nosso corpo. Uma vez que nos iluminarmos para isso, então entenderemos que um raio do Sol se tornou nós. Portanto, todos nós somos o Sol, e todos nós podemos brilhar. E sabemos que nossos campos levam à criação de outro Sol. Lembro-me de estar sentado em frente ao meu pai, há muitos anos, e ouvi-lo me explicar por que vemos os ossos em um raio-x. Naquela época eu era uma criança travessa e uma das mais hiperativas que se pode imaginar. Nenhuma das empregadas, nem as governantas, ninguém na casa conseguia lidar com esse menino. Ele era muito ativo. Os jardins, as paredes do complexo, as cozinhas, os quartos e tudo mais eram pequenos demais para conter esse menino veloz. Eu disse ao meu pai que tinha encontrado algo em seu armário. Ele perguntou o que eu tinha encontrado. Eu disse que era um raio-x que ele estava escondendo e que eu queria saber de quem era. Ele perguntou por que eu tinha mexido no cofre onde ele guardava coisas importantes. Eu respondi que nada ficava escondido de mim naquela casa. Eu sabia ler raio-x, então eu coloquei o raio-x na frente dele e disse que aquele homem estava morrendo de câncer. E esse homem era o co-CEO da empresa do pai do Sr. Cash e ele não podia fazer nada por ele. Eu disse ao meu pai que esse câncer era como o Sol, mas ele não tinha percebido isso. É uma energia. No raio-x, o câncer aparece como uma massa branca. Quando o homem perceber que o câncer é outro sol dentro dele e aprender a domá-lo, então ele sobreviverá. Aqui nessa parte houve algo sobre ele ter a mesma característica que o osso câncer e não estar muito longe disso. Se o dia um homem compreender o que eu acabei de explicar, então ele terá encontrado o segredo da vida no universo e não dentro do corpo do homem. Há um sol dentro de todos nós e quando o sol é muito brilhante e poderoso, ele não pode brilhar no que chamamos de força paralela a si mesmo. Então parece escuro ele quando acontece isso. Mesmo os buracos negros em uma determinada força de campo são como o Sol. Eles brilham. Somos nós que não compreendemos a ciência da criação e o chamamos de negro. No primeiro artigo que eu publiquei, eu escrevi que os buracos negros são a fonte da vida e há uma luz vinda dentro deles, mas na largura de banda do olho do homem, ele parece negro. Mas, na verdade, na largura de banda do olho do universo, ele é mais brilhante do que o Sol que vemos todos os dias. Ele só precisa interagir e brilhar. É exatamente assim que o homem ficou preso no buraco negro do conhecimento do estado da matéria neste planeta. Eu fiz o homem em imagem de mim mesmo, para brilhar e não ser tão escuro quanto seu coração. O momento para a humanidade avançar na compreensão do processo de interação dos campos magnéticos é agora. Veremos mudanças nos governos e mudanças massivas no conhecimento. Os governos terão militares de fábricas, mas nenhum produto, porque eles precisam das matérias-primas para poder fabricar esses produtos. Portanto, eles precisam da tecnologia para manter as fábricas funcionando e as economias em movimento. Não há alternativa a não ser que o homem aprenda a nova ciência. Por desespero, ele se voltará para o outro lado da ciência que ele negou até hoje, ignorou e sempre ridicularizou. Aqueles de vocês que foram chamados de loucos por acreditarem no Cash e que eles disseram que ele era uma fraude e tudo mais, essas pessoas beijarão suas mãos e os venerarão, porque vocês compreenderam a ciência antes deles. Eles verão como o conhecimento da energia como campos magnéticos em movimento mudará suas vidas no Ocidente. Isso trará humildade e igualdade com os chineses. Ao mesmo tempo, a arrogância de fabricar metais para matar uns aos outros será enterrada na história da humanidade. É hora do conhecimento da criação em nome da Fundação Cash ou qualquer outro nome como Gans ou qualquer outro brilhar. É para vocês, como buscadores de conhecimento, entenderem que seu trabalho apenas começou. Para aqueles de vocês que são membros do Conselho Universal, sua linha foi traçada. Aqueles de vocês que querem se tornar membros do Conselho Universal, olhem dentro de sua alma e vejam se compreendem quais são as necessidades e se vocês têm amor por todo o universo, e não apenas por sua própria nação, seu próprio sangue, sua própria direção. Aqueles de vocês que se tornarem membros do Conselho Universal terão sua linha conectada à alma do Criador. Vocês devem compreender a explicação que demos no início dos ensinamentos. Vocês não precisam do Sol, pois vocês brilham da mesma forma que o coração do Criador. Um dia vocês compreenderão e um dia a humanidade seguirá em frente. A mudança virá do desespero pela perda de empregos e pelo fechamento de fábricas, e isso levará os governos da Alemanha, Japão, Coreia do Sul e todos os outros países a venerar o conhecimento dos campos magnéticos em movimento. Esta semana eu disse a um cientista que este ímã não é diferente de um átomo em seu corpo, ou de um próton, ou de um elétron. Todos eles criam campos magnéticos e interações com os outros confirmam sua existência como matéria. Essa é a condição que cria você e aquilo em que você acredita. Haverá mudanças significativas em 2026, pois foi prometido que seria o início da paz mundial e a unificação das moedas sob a bandeira da moeda cash. Todas as moedas nas quais o homem acredita entrarão em colapso uma a uma. Depois disso, todos eles aceitarão e se submeterão à moeda cash. Isso não acontecerá da noite para o dia, levará tempo e exigirá muito trabalho. Tenho mais alguns anos para completar a paz mundial antes de partir deste planeta, mas é para vocês, como buscadores de conhecimento, entenderem. Mesmo sofrendo, vocês permanecerão firmes apoiando a Fundação Cash para trazer o conhecimento da energia ou campos magnéticos em movimento, e isso já começou. Tenho orgulho de quem vocês são e de como vocês permaneceram firmes quando outros os ridicularizaram ou disseram que vocês eram loucos. Eles descobrirão que são sempre os mais inteligentes e aqueles que têm sabedoria, que eles chamam de loucos. Isso porque eles próprios carecem de conhecimento e não compreenderam. Isso trará vergonha para eles. Como sempre disse a vocês, sejam humildes e não esfreguem isso na cara deles, mas tenham orgulho de terem compreendido. E tenham orgulho de estarem mudando a si mesmos e trazendo novas dimensões para a existência do homem. Minha mensagem para 2026 para vocês, buscadores de conhecimento, é que chegou a hora de começar a agir. Não no final do ano, mas a partir de hoje. Todos os esforços serão feitos pela Fundação Cash para disponibilizar nosso conhecimento como um apoio ao Ocidente de uma forma muito direta. É para que eles entendam que eles não têm outra escolha. A linha foi traçada pelos chineses e, de certa forma, eles não dispararam uma única bala. Eles usaram a ganância do homem para domá-lo. Mas o homem logo não terá escolha a não ser domar a si mesmo, aceitando a gemiosidade do conhecimento dos estados da matéria e da energia. Desejo a vocês um ano maravilhoso, mas vocês devem entender que temos muitos tempos difíceis pela frente. Mesmo que os governos aceitem essa tecnologia amanhã, eles ainda precisam construir todos os sistemas e maquinários para poder entregá-la. Eles precisam olhar para dentro de si mesmos e encontrar os recursos para construir isso. Ou nós faremos os materiais com os sistemas da Fundação Cash que serão usados para construir as máquinas para poder operar as indústrias. Com a nova tecnologia, não precisamos minerar e refinar. Como vocês viram em Pequim, os materiais que criamos já estão refinados e em suas mãos. É aí que está o segredo do novo conhecimento. Aqui o Sr. Cash conta novamente como na década de 90 ele testemunhou em primeira mão como a África era mais avançada em tecnologia do que os Estados Unidos, porque eles não tinham nenhuma estrutura antiga e, portanto, eles puderam adotar imediatamente os novos telefones celulares naquela época. Já os Estados Unidos tiveram que se ater à tecnologia antiga até que pudessem pagar os investidores que financiaram todos os cabos antigos e outros equipamentos. Tenham orgulho do que vocês sabem e ajudem a transferir o conhecimento da energia para a humanidade. Será uma confirmação das muitas teorias que ela criou, mas não compreendeu. Os campos magnéticos manifestam-se como matéria na força do campo magnético do ambiente. Este é o segredo da criação e da manifestação. Caso contrário, você tem apenas uma sopa dos campos magnéticos do universo ali. Eles fluem até encontrarem um ambiente adequado para poder se manifestarem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu viajo pela extensão do universo como energia e, quando eu decido, eu me manifesto na dimensão da confirmação da existência, que está no olho do observador. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso e que tenham entendido a mensagem para este ano. Estamos aqui para trazer a mudança e todas as estruturas para isso estão definidas. A única coisa de que precisávamos era que os governos ficassem desesperados e procurassem uma rota de fuga. Eles querem contornar as amarras que eles mesmos deram aos chineses por meio da ganância deles mesmos. Foi a sabedoria do governo chinês que os levou a fazer isso. Mas ao ignorar o conhecimento dos campos das energias, eles ficaram presos no estado da matéria também. Muitas fábricas na China ficaram paralisadas nos próximos meses e anos, porque o Ocidente começará a produzir suas próprias matérias-primas. Eles usarão o mesmo material para fabricar suas máquinas para a produção dos produtos. As energias são convertidas de volta em matéria para suas necessidades. Isso pode ser comida, remédios, hardware, brinquedos, computadores e o que você quiser. Em 2026 e 2027, vocês verão o surgimento de novas formas de comunicação através de raios cósmicos. Vocês já sabem disso porque enviamos o sistema e eles estão presos na alfândega hoje, porque eles não entendem o que são esses sistemas e ainda estão tentando avaliar o que essas máquinas fazem. Finalmente, eles ficaram perplexos e os deixaram passar, porque eles não entendem o que são. É a nova maneira de transferir energia, alimentos e medicamentos e, com isso, mudar a humanidade. Nos próximos anos, seus celulares se tornarão a fonte de seu alimento e energia. Vocês não precisarão comer uma maçã. Em vez disso, transferiremos a energia de uma maçã através dos sistemas da Fundação Cash. Todos em todas as nações terão moedas cash, e então poderão acessar alimentos, medicamentos e tudo mais a qualquer momento. No passado, vocês tinham que marcar uma consulta com o Dr. Kern na Alemanha, e agora com os novos fones de ouvido, vocês não precisarão mais fazer isso. Vocês terão acesso a qualquer momento. Nossos buscadores de conhecimento científico de plasma compreenderam e avançaram o conhecimento. Estamos disponibilizando tudo através dos sistemas usando raios cósmicos, e então você pega o que você precisa. Se o seu desejo estiver lá e seu corpo exigir receber, você receberá. Se o seu desejo é andar, então usando o fone de ouvido você andará. Se você quiser ser alimentado, você será alimentado. Não há mais restrições quanto a ter que agendar um horário para usá-lo. Tudo isso aconteceu porque vocês, buscadores de conhecimento, investiram em nós e nos deram todo o seu apoio. Centenas de vocês viajaram para a Áustria e sentaram e esperaram por horas para entrar no sistema e ver o que aconteceria com vocês. Vocês nos apoiaram na confirmação da tecnologia passo a passo. E através do que vocês investiram em nós, agora temos esse novo sistema onde vocês podem acessar a tecnologia a qualquer momento. Talvez nos próximos anos, usando a tecnologia de raios cósmicos, traremos uma nova dimensão para que nenhum ser humano jamais sinta fome, porque transferiremos a energia na força de campo do aminoácido do ser humano, então todos receberão o que precisam. Será normal viver 1000 anos porque seu corpo receberá constantemente tudo o que precisa. A humanidade será sustentada pelo conhecimento dos campos. E onde os campos mudam e se tornam matéria, a outra extremidade será conectada à sua fonte, que é o Sol. Todas as células do corpo estarão conectadas ao Sol. As mudanças estão começando a partir de hoje e são a confirmação e a conclusão das promessas feitas em todos os livros sagrados em que o homem já imaginou. E isso está sendo feito por vocês. Nós fomos apenas os professores que trouxeram o conhecimento, mas vocês completaram o conhecimento ao aplicá-lo. Agora o homem, por meio de sua ganância, criou a oportunidade para que o conhecimento da criação fosse aceito. Ele não tem escolha. Mas como sempre dizemos, se você mata alguém, você é um assassino. Mas se ele se mata, é um suicídio. O homem chegou a este ponto por meio de sua ganância pelo estado da matéria. Desejo a todos um maravilhoso ano novo. E sei que a partir de hoje este ano trará muitas mudanças para a humanidade que vocês nem reconhecerão como viviam em um futuro próximo. Vocês pensavam que os computadores eram uma grande evolução que causou a mudança de tudo nos últimos 100 anos. As mudanças nas próximas décadas vão deixar vocês perplexos ao testemunhar o conhecimento da Terra e do estado da matéria serem convertidos no conhecimento da energia e da criação do Criador. Este é o início do tempo em que o homem se tornará parte da mudança universal. Quando o 3 Atlas passou por nós a 160 milhões de quilômetros de distância, ele transmitiu a energia necessária para que cada um de vocês se iluminasse. E a humanidade mudará. Veremos as últimas guerras para aqueles que acreditam no estado da matéria e então novas nações surgirão que compreenderão os campos da criação. Então o homem terá que reescrever seus livros de conhecimento para incluir os estados paralelos de energia e da matéria. Quando você abrir um livro para ler sobre o zinco, você verá de um lado seu poder no estado da matéria e do outro sua característica de energia. Então você decidirá se deseja fazer as ligas no estado da matéria ou usar seus campos de energia para se alimentar. Meu amor vai para todos vocês incondicionalmente, assim como o conhecimento que eu dei a vocês. Como professor universal, cumpri minha promessa ao meu Criador. Tenho um maravilhoso 2026, mas saibam que a mudança chegou e vocês a verão. E podemos agradecer principalmente ao governo chinês, que teve a sabedoria de levar o homem ao ponto de mudança, mesmo que tenha sido por ganância. Ainda assim criará uma nova condição de vida para todos nós e isso nos tornará todos iguais. Em breve a humanidade não terá escolha a não ser aceitar a gemiosidade do estado de energia e matéria e respeitar ambos de acordo com o tempo, lugar e posição, pelo que o homem precisa de um ou de outro. O homem não pode fazer amor com o campo, ele precisa de fisicalidade para isso. É muito difícil fazer amor apenas com os campos, um dia vocês entenderão. Feliz ano novo a todos vocês, e desejo a todos um 2026 lindo e fantástico, e sei o que ele trará para muitos de vocês. Tenho orgulho de terem aceitado o conhecimento da energia, e aqueles que se apegaram ao estado da matéria irão venerar vocês, pelo que vocês trouxeram para eles. Foi por falta de compreensão, maturidade e iluminação deles próprios, que eles se apegaram ao que foi ensinado a eles para poder acreditar. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 623. No início da parte 2 desse workshop é uma discussão sobre o novo jogo da iluminação. No momento ele pode ser jogado em 48 idiomas. Durante os próximos 3 meses estamos resolvendo todos os problemas e vocês estão nos ajudando a encontrá-los. Até junho devemos ter resolvido a maioria deles. A ideia central da moeda cash é a beleza do seu conhecimento que isso traz para vocês. Sr. Cash perguntou se os vídeos tutoriais podem ser feitos com mais detalhes sobre o registro e todo o processo. Faremos um lançamento internacional até 21 de março. Ele se conectará a muitas outras coisas no futuro. O jogo será modificado e coisas serão adicionadas, como sobre iluminação, aprendizagem de idiomas, obtenção de alimentos como energia através do sistema e o resto. Você será pago e receberá alimentos enquanto joga. Isso será configurado no futuro e muito provavelmente você será iluminado com tudo mais. É importante que tentemos fazer com que o maior número de pessoas possíveis joguem este jogo, para que possamos assim resolver os problemas e ver o que precisa ser adicionado. Gradualmente colocaremos uma equipe por trás disso e controlar toda a estrutura. Estamos procurando especialistas em criptomoedas da nossa família Cash que possam apoiar o programa. Temos alguns, mas precisamos de muitos mais para poder fazer o monitoramento. Contrataremos várias pessoas em tempo integral para poder monitorar e manter o jogo funcionando e a moeda por trás disso. O objetivo disso tudo é fazer com que os governos aceitem a moeda cash como uma forma de subsidiar suas vidas. Eles até farão seus soldados jogarem o jogo. Já mineramos tudo o que era possível para poder apoiar a humanidade pelos próximos 100 anos e isso se alimentará de si mesmo. Então os governos não precisarão de reservas nacionais de moedas porque os governos fazem parte da reserva. Explicarei isso nos próximos dias. Já comecei a explicar isso a autoridades e muitas pessoas. Temos que ensinar e fazer com que as pessoas entendam que o jogo da vida mudou na dimensão da vida. Ninguém deveria morrer de fome ou por não poder pagar por cuidados médicos ou remédios. Transferiremos isso através do conhecimento da compreensão do poder da energia onde a matéria precisa e este é o início desse ciclo. Vocês abriram seu presente de Natal e brincaram com ele essa semana. E agora vamos contar a verdade sobre o que vai acontecer em sua vida, em seus bolsos e na dimensão física, onde a vida se tornará divertida de se jogar. É hora de se divertir sendo humano, fazendo parte dessa sociedade e podendo viver para aproveitar a vida. Há algo que os alunos da Fundação Cash precisam estar cientes. As taxas mudaram. A moeda Cash agora pode ser comprada também diretamente e não como uma doação nos próximos 3 a 6 meses. Nosso sistema de doação mudou e passamos a ter uma estrutura baseada em uma sede com subsidiárias para que possamos assim controlar tudo de uma maneira muito diferente. A Fundação Cash, ou a Cash Foundation Manufacturing, desaparecerá como a principal face das novas empresas, mas permanecerá também como a proprietária da operação. Isso está sendo feito por motivos fiscais. O mesmo está sendo feito na China com a corporação Mark Ray e suas subsidiárias. Em breve, a propriedade da Cash Manufacturing Austria, Mark Ray e Fundação Cash Chinesa será transferida para a Fundação Cash Internacional. Isso significa que ninguém será proprietário, exceto a humanidade. Nenhuma riqueza será transferida para qualquer pessoa e permanecerá sob a propriedade da humanidade. É assim que a Fundação Cash foi criada desde o primeiro dia. Tive o prazer de falar com um dos cofundadores de alguns dias. Ele foi o primeiro anjo e apoiador da Fundação Cash. É uma amizade antiga, de mais de 25 anos, e conversamos uma ou duas vezes por ano. Ele disse, Sr. Cash, o senhor alcançou o que estabelecemos juntos há 25 anos. Dois irmãos criaram as primeiras páginas da Fundação Cash há 20 anos. O mandato que imaginávamos para a Fundação Cash está se tornando realidade 20 anos depois. É bom ver como isso tomou forma com a moeda Cash e as operações globais da Fundação Cash e como se tornou muito diferente. Aproveite o jogo, mas não jogue por dinheiro. Jogue para aproveitar o que ele traz e como ele o ilumina. No futuro, muito conhecimento virá através desse jogo. Pergunta para o Sr. Cash. E se nos comunicarmos uns com os outros para obter as trapaças e tentarmos passar pelo jogo mais rápido, obter mais pontos? E o Sr. Cash interrompe e diz: o jogo tem um lapso de tempo e um tempo de descanso também, então você não pode trapacear tanto assim. E eventualmente nós os encontraremos. Você não conseguirá muito, porque o limite é de 2 euros. Você ficará bloqueado até o mês que vem. Aprenda a ser pacífico. Se você encontrar as trapaças, nos avise para que possamos bloqueá-las. Mais cedo ou mais tarde, os mestres e as IAs jogarão este jogo. 2 moedas cash é o seu limite, então não valerá a pena tentar roubar neste jogo. Nós protegemos o jogo. Uma coisa muito interessante é que não há punição se você trapacear, mas de certa forma você se pune. Tentaremos explicar mais e mais sobre isso no futuro. Precisamos de mais e mais pessoas para jogar. Qualquer pessoa pode jogar independentemente da idade. Se os idosos tiverem pouco dinheiro, eles podem jogar para aumentar sua renda e não precisam mendigar a ninguém. Eles podem viver uma vida digna. Esperamos transformá-lo em um aplicativo também. Este jogo terá um valor imenso para as nações africanas e do terceiro mundo, onde as pessoas podem jogar para ganhar dinheiro, para se educar, como ir para a universidade e tudo mais. Em breve vamos configurá-lo para que possamos dar moedas cash aos governos para poder gastar em projetos necessários para o seu país. Será fácil monitorar essas moedas para evitar que as pessoas aceitem subornos e outras formas de corrupção. Gradualmente vamos explicar como será. Precisamos de muito apoio financeiro de qualquer forma ou tipo para os próximos meses e anos. Agradecemos qualquer ajuda que você puder dar para poder configurar isso da maneira certa. Não queremos que isso se torne um jogo chato, mas ao mesmo tempo ele precisa nos iluminar de todas as outras maneiras. Precisamos de um grande apoio. Calculamos que para colocar isso em prática serão necessários mais de 1,5 milhão por ano apenas em despesas. Temos que trazer especialistas para monitorar tudo também, e para isso, 1,5 milhão não é nada. Todos vêm ouvir os ensinamentos todas as quintas-feiras aqui, mas não percebem que custa isso muito a Fundação Cash, é cerca de 30 mil por mês para poder pagar todos esses sites, Zooms, e as pessoas que operam nos bastidores e tudo mais. Tem custado cerca de 25 mil por mês nos últimos 15 anos. Em breve pagaremos hackers éticos para poder tentar invadir o jogo e descobrir todos os problemas. Eu sustentei a Fundação Cash com milhões e centenas de milhares nos últimos anos. Alguém perguntou sobre o dinheiro que a Fundação Cash emprestou e que foi fraudado. O que foi emprestado não era nem uma fração da porcentagem que a Fundação Cash possui, gasta e opera. Não podemos devolver nada até que o caso de fraude seja resolvido, porque as contas elas estão congeladas até que o caso seja resolvido. Então, quem nos emprestou dinheiro vai recebê-lo de volta. Isso porque você pagou uma entidade legal da Fundação Cash e essa conta está congelada, então, portanto, temos que esperar até que isso seja resolvido. Todos os dias custa milhares para operar isso e nunca pedimos nada a vocês, mas o que pedimos ajuda foi para um projeto específico que ainda está em andamento. Custa milhões por ano para administrar a Fundação Cash para que vocês possam ser livres e não ficarem presos a nada e ninguém pode ditar como vocês devem viver. Precisamos de muito apoio. A melhor maneira de nos apoiar no momento é comprando uma unidade de redemanação e depois doando ela. Essa é a melhor maneira de recebermos doações. Estejam cientes de que o pagamento das taxas de educação está sendo reestruturado em 2026. Por favor, volte e descubra a nova forma de pagamento que foi estabelecida. Para as unidades de redemanação, precisamos colocar 10 mil unidades à disposição do público. Você pode até mesmo fazer um pagamento parcial por uma unidade e parcelar em 20 ou 100 euros para poder comprar uma rede de uma nação. Podemos dar muitas unidades para a África. Há uma grande diferença entre o jogo da iluminação e as unidades de rede de uma nação. Precisamos de um mínimo de 10 mil unidades para configurar uma rede segura. No momento, o jogo da iluminação está na internet e não na rede de uma nação. Quando atingimos o estado de plasma com a rede de uma nação, ninguém poderá interferir nela. Então nenhum governo ou qualquer outra pessoa poderá ditar como a humanidade viverá. Precisamos de muito apoio financeiro para concluir este projeto este ano e nos próximos anos. Alguns de vocês têm nos ajudado generosamente e nada está sendo desperdiçado. Tudo, por sua própria razão, é entregue e concluído. Todos os buscadores de conhecimento devem entender que, devido à forma como fomos fraudados, mantemos silêncio sobre o que estamos fazendo agora. Vocês veem apenas uma fração, uma quantidade muito pequena do trabalho que a Fundação Cash está fazendo. Fazemos tudo através de buscadores de conhecimento, mas discretamente nos bastidores para que ninguém saiba. Isso representa cerca de 95% do que estamos fazendo. Contamos apenas para aqueles que precisam saber e que estão envolvidos nisso. No dia em que você souber de algo, então você entenderá o que estava acontecendo. precisamos de muito apoio financeiro, seja qual for a forma. Mas nos apoiem da maneira correta através dos canais adequados. Em breve anunciaremos um novo procedimento para doações enquanto resolvemos nossa situação com o banco holandês ABA e a fraude dentro desse banco. Assim que este processo judicial for resolvido, alguns dos principais bancos da Europa terão que pagar multas enormes, não apenas para a Fundação Cash, mas também para o Banco Central Europeu, porque eles administraram contas fraudulentas com eles. O dinheiro da nossa conta foi transferido por eles para outra conta fraudulenta, o que é um crime punível com uma multa automática de 500 milhões ao Banco Central Europeu. Agora vocês entendem a dimensão dessa fraude que nos sobrecarregou. De certa forma, agradeço a Deus por isso ter acontecido, porque nos levou a fazer coisas que queremos de uma maneira diferente. Agora estamos exatamente onde deveríamos estar. Pergunta para o Sr. Cash. O K114 é um raio cósmico? Sr. Cash responde. Está em seu campo, sim. Nós entendemos e podemos produzi-lo em grande quantidade em nosso laboratório. Desenvolvemos uma tecnologia para produzir carbono 14. Faz parte da estrutura do trabalho da Fundação Cash. Aqui o Rick G. pergunta, faz parte da criação de matéria a partir da tecnologia de raios? O Sr. Cash responde, de certa forma faz parte do trabalho universal. Não faz parte do nosso trabalho. Estamos entendendo cada vez mais como o universo funciona. Há muito conhecimento oculto no trabalho dos campos. A cada poucas semanas e meses, tenho que explicar com mais detalhes aos buscadores de conhecimento que estão usando para que possam assim entender cada vez mais. Tudo na criação é baseado no trabalho da interação dos campos. Alguns de vocês que receberam as bolas de raios cósmicos, me escreve dizendo que elas mudaram de cor ou que a quantidade às vezes aumenta e às vezes diminui. Isso significa que vocês não entenderam com o que vocês estão lidando. Os materiais de raios cósmicos são uma entidade viva que come, cria matéria e tudo mais. Se a quantidade diminui, significa que eles têm uma vida mais ativa do que os outros, porque vocês mantêm em certos campos onde eles interagem. Um chinês as devolveu, dizendo que elas estavam apenas meio cheias. Eu disse que era melhor devolvê-las, já que ele não havia compreendido o conhecimento. O carbono 14 é a pedra angular das energias do Criador, mas vocês precisam entender como ele é criado. Um dia eu explicarei em detalhes como parte dos ensinamentos. Pergunta para o Sr. Cash. Na apresentação de maio de 2025 em Pequim sobre a criação de materiais pelos campos, o Sr. Cash disse que um dos reatores giratórios não era GANs. Então era uma substância caos com um GAN de GANs? O GAN de GANs é raio cósmicos? O Sr. Cash responde, não, não era. Esse reator foi especificamente configurado dessa forma. Temos um cara que se acha mais esperto que a Fundação Cash. Há buscadores de conhecimentos chineses que dizem entender mais do que a Fundação Cash. Um cara entrou na apresentação em Pequim e começou a dizer que há isso e aquilo e outra coisa nesses reatores. Nós dissemos a ele que não. O reator número 4 estava propositalmente vazio para confirmar que os campos estão criando matéria. O que estava vazio não criou matéria porque não havia nada com que reagir. Aqui o Sr. Cash decidiu então compartilhar um segredo conosco com um presente de ano novo. Em breve ofereceremos a vocês carros de plasma usando a tecnologia espacial. Estará em uma maleta, como as pessoas costumavam carregar na década de 80. Então você abre e coloca ela sobre a mesa, e então você decide o tamanho do veículo que você deseja criar naquele local. Você cria seu próprio carro naquele local. Isso será oferecido como parte do nosso trabalho, talvez em 2026 ou no final de 2027. Vocês deixaram passar muitas coisas em Pequim. Eu expliquei isso na primeira parte do ensinamento de hoje. Vocês olham para o estado da matéria, enquanto nós olhamos para algo diferente. Vocês viram o material pousando sobre a mesa, enquanto nós vemos ouro caindo sobre as montanhas no norte da China e observamos onde o ouro estava se acumulando na varanda externa, atrás da janela, enquanto os reatores estavam dentro. Há uma coisa a entender, que é, se eu tivesse alterado os campos de uma determinada maneira, o material ele não teria pousado sobre a mesa. Ele teria flutuado ou levitado acima da mesa. Podemos ditar a força dos campos. Poderíamos ter manifestado um OVNI para vocês ali. Oferecemos isso e isso mudará a indústria automotiva. Não haverá mais automóveis. Em vez disso, vamos chamá-los de plasma móveis. Ou como você quiser chamá-los, isso vai acontecer muito em breve. Porque você não precisa de um motor. Estivemos com uma empresa muito poderosa nos últimos dias, especializada em drones como parte da defesa nacional de um país. Eu disse a eles, seus drones estão obsoletos. Eles ainda usam hélices e esqueçam eles. Eles têm todas as limitações de elevação e peso. Esqueçam eles. No processo de produção de materiais, se mudarmos a dimensão dos campos, o material ficará suspenso no ar e poderemos criar uma parede. Isso foi escrito nas patentes. Se eu tivesse colocado uma combinação específica naquele quarto reator, vocês teriam visto um OVNI na exposição de Pequim. Era tudo o que seria necessário. Essa tecnologia ela está aberta a todos. É só que vocês precisam ver o conhecimento para entender o conhecimento. Eu disse aos caras dos drones, esqueça seus drones e o que vocês estão planejando hoje. A vida útil da bateria não existe. As baterias duram a vida útil do universo com plasma. Todas essas hélices e restrições de carga útil não existem. Isso está a apenas alguns meses de distância. Então o que estávamos tentando mostrar com o quarto reator? Ele foi carregado para mostrar que nada é criado porque não havia interações de campo para poder criar algo. Tenha um ótimo ano novo. Eu dei a vocês uma visão do que está por vir no próximo ano, ou nas próximas décadas, ou talvez nos próximos séculos para vocês, suas famílias e seus entes queridos. Talvez até mesmo para suas almas. Muito obrigado, Rick, por todo o apoio que recebemos de vocês e de todos nos últimos anos. Mas, por favor, não se esqueçam. Precisamos de um grande apoio para conseguir isso. Estamos na reta final e não queremos ter que dar a vocês itens para poder comprar para nos apoiar. Estamos colocando tudo o que temos nisso. Isso precisa ser concluído. Fim do Índice Rápido Workshop 623.